Estamos aqui no Porto, na exposição Desejos Compulsivos, que fala-nos sobre a mineração do lítio e a resistência nas montanhas do norte de Portugal. Estamos com a Marina, que foi a curadora da exposição. Marina, o porquê desta exposição, o porquê desta luta e o porquê de trazê-la aqui ao Porto, a este lugar? Sí, la exposición es, bueno, es una invitación de Filipa Ramos, que es la directora de arte en Porto, y ella quería utilizar las instituciones públicas para que sean un espacio de reivindicación también política. Y hablamos de hacer un proyecto sobre litio. Yo había trabajado en temas de litio más en Chile, pero conocíamos que en España, en Portugal, en otros lugares, Serbia, que hay también luchas que están ocurriendo. Entonces empezamos a contactar a la gente que vive en Portugal y que están luchando en contra de los proyectos de minas de litio. Y primero fue un seminario en el que tuvimos ocasión de generar alianzas y conocernos, y se ha manifestado esa relación en una exposición. La exposición es una combinación del trabajo de mucha gente, de activistas, de artistas, pero también de artesanos del norte de Portugal, de sociólogos, de psicólogos y de mucha gente. A mí lo bonito que tiene la exposición es que es un espacio. Para mí no es tan importante hacer una exposición simplemente como una muestra de arte contemporáneo, pero una exposición como un lugar de encuentro, un lugar político, que se creen alianzas y se creen fábricas sociales. Y para mí era muy importante que esas relaciones y estas luchas en contra del litio, de la extracción de litio, se generaran en la Galería Municipal de Porto, que es el que nos pertenece a todos los ciudadanos, a los ciudadanos de Porto y más allá, y poder tomar ese espacio y usarlo como espacio de reivindicación política, pues es el trabajo que queríamos hacer. Shay, tú organizaste... Estamos também com a Shay, que organizou uma conversa neste dia de apresentação da exposição. Quais são as impressões da conversa e o que é que se está a passar neste momento também relativamente ao Barroso? Bem, nós basicamente chegámos à chamada hora H, ou seja, o momento que esperávamos no meu caso, 2018, início de 2019. Ou seja, é a altura em que está praticamente consumado, não é? Que vai haver uma aprovação e está também automaticamente consumada, então, que vai haver uma resistência mais efetiva. Então não podia ser mais pertinente e mais corajoso e mais síncrono, porque não, neste preciso momento, termos esta exposição, não é? Em que tudo se está a manifestar e avançar, como todos estes agentes diferentes, em papéis muito diferentes, estão à espera há muito tempo. Os ativistas, os acionistas. Então agora as peças do xadrez vão começar a mudar, não é? Isto porquê? Porque até dia 31 de maio a APA vai dar ou não a aprovação ao projeto da mina do Barroso, que promete ser a maior mina de lítio a céu aberto na Europa. Temos até 4 de Abril, que foi o prazo dado para a resposta à consulta pública ao nível da população. Foi o tempo dado aos cidadãos e isto tudo está dentro da lei, porque todos os mecanismos legais estão a funcionar a favor da empresa, incluindo as consultas públicas, porque isto é uma adenda e por isso não tem um mês de tempo de resposta, tem 10 dias, que é praticamente impossível dar resposta a uma linguagem extremamente técnica, 7 mil páginas ou mais em 10 dias uma população, isto é inviabilizar um direito de resposta, mas o espaço que é criado, e muito bem, em ambientes como estes, como o que temos aqui hoje, permitem também os tais encontros que vão permitir, mais tarde ou mais cedo, essa resposta, porque essa resposta tem que vir quando há uma agressão, não é? No primeiro caso. E então, pronto, enquanto a ativista está organizada em várias organizações, e há várias, não são só estas que eu vou nomear e das que eu faço parte, Minas Não, Extinction Rebellion, Rede 8 de Março, estas são as que eu faço parte, mas há muitas outras, há todos os movimentos locais que estiveram aqui hoje presentes, de Covas do Barroso, de Cotornelas, Povinha Teresa do Barroso, Monte Alegre, ou seja, e todas as outras da Argemela e de todos os outros territórios que estão ameaçados, que neste momento é 25% do solo nacional, vai ter que haver uma resposta. E é agora. E acho que é isto que eu, extremamente emocionada e grata à Marina e a toda a gente que fez milagres para isto acontecer, muito grata, é isso, continuaremos e muito grata a isto por se ter criado o espaço, porque se criou o espaço e é isso que importa, seja onde for, e especialmente na arte tem que ser, porque este é o nosso papel. E agora saio da ativista e volto para a artista. Este é o nosso papel, se não formos nós, não é ninguém. É isso, obrigada.